esperança de um povo que tudo pode melhorar. Ah, se eu puder falar com Deus na luz dos meus orixás e na força dos filhos de Gandhi, a paz vai eternizar. Força, mãe, mãe! Canta, comunidade! Vem que vem! Vai, sabe o que é amar? Na bela vista, na bela vista! Na vista, todo mundo vai sambar com fé, porque a fé não costuma falhar. Hoje a sua voz vai emocionar, só quem é vai, sabe o que é amar? Na bela vista, todo mundo vai sambar com fé, porque a fé não costuma falhar. Vai ecoar! Do tambor que vem lá de Luanda, uma linda história. O acorde é a sua inspiração. Lá pras bandas, lá pras bandas, bandas do sertão. O tom do violão mostra que a verdade vai vencer. O que será? O que será? O sucesso sem luar pra colorir a vida. O rei da música. O rei da brincadeira. E José, não tem mais confusão. O mundo dá voltas na mara, zum, zum, zum, zum, zum, zum, na poeira. O rei da brincadeira, ei José, não tem mais confusão. Ei João, esse mundo dá voltas na mara, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Se eu puder falar com Deus, vamos, vamos, na luz dos meus orixás, yes, e na força dos filhos de Gandhi, a paz vai eternizar. A fé, esperança do povo, que tudo pode melhorar. Seguimos passos, seguimos passos que o mundo aplaudiu. Aquele abraço, aquele abraço, Gilberto, Gilberto, hoje, hoje é sua. Pegada de madrugada.